Cristiano Marginal, Pistona 7. Cristiano Vaso, reportando internacional. Azul 9021, Netuno 20 graus, ultimais, pouso autorizado, pista 1-0. Existe um tráfego da esquerda da cabeceira, aproximando para pouso na pista CA 95, seu pouso. Sente, número pouso, baixou para voo, azul 9021. Cego fresco com Tônio Pátio, sigo o E2 da TAM, chame no ponto de para pronto, pista 1-0. Decolas 4-1, chame 1-2-0-8 para viagem. 2-0-8, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Júlio 5, 9, 7, 3. Júlio 5, 9, 7, 3, contato radar decolagem. Chuva via 330, desculpa. Consegue via o 330, Júlio 5, 9, 7, 3. 667, projeto. 3367, projeto decolagem. Pistão a zero. Mais uma 2, 0 graus, 8 mais. Ele decolou, esperar 3 metros. Decolou 07. Nível 050, grupo Tchau da Qual. Catinamos livrado, pista na 0, check pop passear. Tchau, você fica cruzado em área e manter, pista na 0. Uma 620, passa no 170, chama o centro de frequência 126-85, altera 2545, boa viagem. 2685-2545, ano 620, pegado. Passou o Google, estabilizado, passa o 206. 4206, complete a aproximação, chama agora a torre, 198-295, compra outro. Graças a Deus, Boa tarde, azul 4206, estabilizado, líder. Boa tarde, 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Não, aí. 3367, de Colos 43, 1-2-0, o sinal 8, com o... 208, boa. Flore, boa tarde, está 3367. 3367, boa tarde, contato radar decolar, saudação Rono, sua via, nível 360. Salvo Rono, via, 360. Rio 5963, rua Aracaju. Agora 5973. Guardado. Disponho de área para hoje, decolagem. Tente, graças a Deus, mantenha escuta e aguarde transferência livrando à esquerda. Na sua escuta, livrando, está agotado. Todos formadores, uma boa tarde, gol no 169, ao ponto de 0-1-0. Boa tarde, meu nome é Mantenha. Azul 4206, pouso autorizado, pista na 0, vento 130, grau 08 mais. Vente 4206. Fechou o Rio 5963. 206? 130, grau 08 mais. 17, pode voar, ótimo. Boa, 3367. Então eu vou direto com o ótimo. Direto com o ótimo, obrigado. Escazito Unifor, essa é a identificação. Autorizado chegada com o MED ONU, desça via para o nível 050. Pista na zero. Alguém mantém Você é a Bolsasca? Proceda, Bolsasca. Tudo ok no transporte aqui, tá? Ok, obrigada, doutor. NN 208, um abraço. 208, obrigado, tá bom. Outro uniforme, vou direto e Fábio. Salvador, eu só falo mais da Oscar Francês. Tem algum filósofo mantendo o 10, corredor forte, fala em 20 milhas fora. O nome é o Fast Force, reporta 20 milhas, tem algum filósofo. O nome é 930 da colagem, pista. É 9130 graus, com o trás. E vai ser colagem, bom, o nome é 9. Informo que existe um tráfego no meu nome, já estamos em torno a 10 do campo do litoral, 93 com seu decolho. Passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, altera 125.45, bom viagem. Recife 125, altera 125.45, graça, bom trabalho. O número 69 da Gol, contato radar, seleção com o número sul da via, com o nível 360. Na via 360, com o número 69. 3190, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, acompanha 123, decimal 8, boa viagem. 2835, boa. Sistema 869, sua identificação, autorizado chegada a Ponce, terça via para nível 070. Estou cheio pela 07. Telemetro 210, sua identificação, autorizado chegada a Bomed 1, terça via para nível 080. Uniforme de separa 2010, os pontinhos estão usando 7, forma e localizador. Para 2107, eu tenho que falar, vamos lá, pode. Eu estou tirando a tela Thiago, até o controle. Vitor, Thiago, até o controle. Entre 1-0, reduzo a velocidade para 2-0 mais. Senhor da Terra, reduz a velocidade pela 809. 809, reduzindo, vem para a Senhor da Terra. Cidade Ponta Serra, mantenha nível 050, vai de voo direto Momo. Eco 050, direto Momo, vai para a Serra. Fala, Vitor Uniforme, Solo 02, agilidade do backtrack, chame o grande na Ponta. O Oxalé é 210. Com a DAF 102 mil para a zona, o DAF 102 mil para a zona. Vou direto feira, é para a Serra. Feira, para a Serra. Somente uma 50, é para a Serra. Desça para 3.000 pés, via 3.000, via, tá? 3.000 e 17? 0.7. Zona 869, reduz a velocidade para 2.0 mais. Contact now from the tower 11895. Informe trânsito, posição de 11 para 10 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível, rotando nível 060. Rapaziada, certo, está certo. Estimado para a Feliz Santana? Estado, tráfego, esta parcela. Estimado mais 10 minutos fora. Para 4.000 pés, estou tirando pela 07, tráfego superado. 4.000 pés, voo 08.0. Navio 08, mais pode fazer aqui da via? Isso tem a nível 050, navio 08, reduz a velocidade para 2.0. Você vai dizer o estado? Você vai dizer o estado? Passeio aqui para nível 060. 060, papapé. Voo 869, autorização para área. Sequenciamento, passamento, mantenha presente para o outro. Passando a presente para o outro, voo 869. Passado pelo localizador. Passado pelo localizador, voo 869. Ok, Charlie Kilo India, reduz a velocidade para 2.0 nós. Para Luciano, desça para altitude e tráfego. Reza, Lisboa, Rio, PN, cancelar 2202. Eu falo em contato com a rádio Polícia Bela. Bravo, Lisboa, palma na pose. Frequência Luiz, palma de fora. Bravo. Isso para 3.10, 1989. Eu falo no localizador. É para 3.10, eu reportado para o nível 050. 3.80 vai liberar a próxima direita do Fox Trot, chama o Salvador, assistência de comunicações, Serra Cirúrgica, vista para 2000 pés. 2000 pés, é aquilo. Controle-se, eu vou arrumar o cargo fiel com o chamé a torre, frequência 198, decimal 95. 2, 1, 5, 5. Apá, apá, certo, índia, complete a aproximação, chamé a torre na frequência 198, decimal 95. Para a Serra Índia, com a gente já pode ajudar a colocar de posto. Para a Serra Índia, com a gente já pode ajudar a colocar de posto. Para a Serra Índia, com a gente já pode ajudar a colocar de posto. Para a Serra Índia, com a gente já pode ajudar a colocar de posto. Para a Serra Índia, com a gente já pode ajudar a colocar de posto. Pista na 7. É, aquela índia, ele repouso, 1 na 7. 45, autorizado sinal para o segmento de Elias, que seja pressão 0, 10, desça via para 2010, que negar 1097. Gente, autorizado, via para 2000, aqui na 097, lá no departamento. Papa Charlie Luiz, sala de 23, libera direito, papai está sendo a frequência livre. Papa Luciano, se acha que está avistado, está autorizado pelo uso pistão na 7A213, 0 graus, 1-0 mais. Liga no pausa na 7, terra, volta. Eu não me acordo 5 contra o eficiente, eu não tenho frequência 198 de sinal 95. Eu já sei já, como vou trabalhar agora aí. É. Sou Salvador, muito boa noite, estou no 645, estabilizado. Meu nome é 45, boa, autorizado pouso, pista 10, vento 13, 0 graus, 10 nós. Autorizado com os atestos 10, agora 645. Alô, Luciano, o Fiocha, sala de 2000, autorizado. Sessão 180, reposte livrando na Romeu. nós temos identificação dessa para nível de voo 050, autorizada para o GTAP. Não atrasa, vai formar no segundo em frequência livre. Tiago Fiote, vou estacionar a frequência livre, boa. Zero, a proa da posição GF, para interceptar a chegada. Confio em tudo, hein? aeronave decolada 32, chame o controle, Lima 20 do Sul, senhor. Ronaldo 300, Paulo 8, boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 69, aeronave, está cruzando 1000 pés aqui, via São Bruno. Azul 69, está acompanhado com ar, sobre a via São Bruno, para o nível 340. Via São Bruno, para o nível 340, pode curvar direita na proteção do visual? Azul 69, após 2000 pés, está cruzando o voar na proteção. Mais 2000 direção, obrigado. Zona 966, desce para 2006, sem restrições, que é legal, é 097, autorizado final ILS-XI, informe estabilidade. Para 2017, informe estabilizado 17, 1996.